Aí, trem do rim, porra, cheguei, trem do 22, vai tomar no cu. Oi, boladão, pesadão, não conto com a sorte. Minha Glock travou no Robocop. O tráfico tava virando esporte. Foi mó complexão. Mas o que falta é educação. Um dia que o fuzil é pistola, vale mais que um livro. Aí tem algo errado. Eles dão arma pra nós, depois pergunta por que somos bandido. Tendo ódio, porra, vai tomar só na cara. Terror do estado. Vou me expressar, talvez o meu tempo acabe. O mundo não cabe, os troféus que eu ganhei enfrentando batalhas. Tudo na vida são fases, por isso ódio nas frases. Explica pra uma criança porque seu herói vive dentro das grades. É que eu não era ruim, mas o mundo me fez assim. Conta essa nota no fecho, remédio pro otário é desprezo. Julga, mas não vê o mundo que eu vejo. Hoje ninguém me coloca medo. Aprende o segredo da vida, o dinheiro, poder que impõe o respeito. Entre qualidade e defeito, prefiro um sorriso sincero. Aceite ser alvo da mídia. No fundo eu sei que tudo é ego. Aí tu é fã, tu é rei. Diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o Mauro do Oruan. Até sua mesma pessoa. Diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o Mauro do Oruan. É só a mesma pessoa. Quando um tá com raiva demais, outro tem que chegar com mais calma. É que o trap sugou minha alma. Carrego mágoas que nunca me cegam. Diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o Mauro do Oruan. Até só a mesma pessoa. Diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o Mauro do Oruan. Até só a mesma pessoa. Boladão, pesadão, não conto com a sorte. Minha Glock travou no Robocop. O tráfico tá virando esporte. Foi mó complexão. Mas o que falta é educação. Um dia que o fuzil é pistola, vale mais que um livro. Aí tem algo errado. Eles dão arma pra nós, depois pergunta por que somos bandido. Tendo ódio, porra, vai tomar só na cara. Terror do estado.